Os na praia vendo o vento balançar as saias. Na rabiola do fim do mundo do calendário maia. Tem aqueles que sempre buscam sarna pra se coçar. Uns relaxam porque não tem o que se preocupar. Relaxei uns minutinhos, no trampo fiquei à toa. Não tinha ninguém olhando, estiquei, fiquei na boa. No escritório estressado, não é vida pra mim. Meu sucesso é viver feliz, então sigo assim. Bem sucedidos, relaxe, pense. Um cara estressado nem sempre convence. Quer viver ação, mas só vive suspense. Não entende no final, porque o melhor vence. Viveu o momento, a vida inteira é outra coisa. Buscando entendimento, encontrei muita gente doida. Mas todos falavam, sempre algo em comum. Na vida cê escolhe ser único ou ser mais um. Uns precisam de empurrão a mais. Outros precisam dar um passo pra trás. Todos curiosos pra saber a resposta da pergunta que nem sempre todo mundo gosta. Trabalhar pra relaxar ou ser feliz trabalhando. Ser comandado na vida ou viver no comando. Pois o mundo precisa atender sua necessidade. Todos na busca de encontrar felicidade. Aproveite cada instante, cada segundo, minuto, bastante. Aproveite cada instante, cada segundo, minuto, bastante. Acabou? Segue adiante. Aproveite cada instante, cada segundo, minuto, bastante. Acabou? Então segue adiante. Aproveite cada instante, cada segundo, minuto, bastante. Acabou? Segue adiante. O que é bom comparado com o melhor? O que é o melhor comparado com o pior? O que não tem comparação e nunca terá? Pois cada um é de um jeito, parou de comparar. Quebra no beat, break your neck. Bate na bunda, o reality check. What you gonna do? Não entende, fica bobo. O nativo do local falando com o globo. Não sei vocês, eu já vi muita coisa ruim. Por isso pro que me faz bem eu digo sim. E a minha vida ficou bem melhor assim. Então me diga o que vocês querem de mim. Eu sou um ser humano, eu sou um ser humano. Raio-x da realidade onde todos são humanos. Pule ou empurre nesse holocausto urbano. Se alguém falar que não pode, deixa que nós vamos. Seja como for, branco, consciência black. Tráfico, informação, rap é compromisso, moleque. Sem medo de altura, bati até que pura. Do mais baixo degrau a mais alta cobertura. Aproveite cada instante, cada segundo, minuto, bastante. Acabou? Então segue adiante. Aproveite cada instante, cada segundo, minuto, bastante. Acabou? Segue adiante. Aproveite cada instante, cada segundo, minuto, bastante. Acabou? Então segue adiante. Aproveite cada instante, cada segundo, minuto, bastante. Acabou? Segue adiante. We'll be right back.